aí? Eu quero que você... Ô, qual é a sua? Olha só, liga, rapaz. Oxi, gente. Não vem pra cá dar surto, não, é. Vai surtar agora, é? Vai me dizer que você vai dar aquele showzinho básico que você dá. Não, você é uma pessoa hilária. Não, seu caso é pra ciência estudar. Não, leva a mão, não. Sério mesmo. Não, sabe nós. Todo mundo fala isso. Tá na cara, tá na cara. Olha só. Pô, tem que rir. Tem que rir. Eu vou chorar com isso, é. Ah, pelo amor de Deus. Não, chega a ser engraçado isso tudo. Não, você chega aqui, né? Quer se aparecer, né? Quer ser. Quer ser. Tudo? Eu posso mandar. Ah, meu Deus. Mas é. Adora se aparecer. Adora mandar em tudo. Só que não vai ser mais assim. É, acabou esse negócio. Aqui não. É verdade, não. Acabou. Você quer mandar, você quer dar surto, você quer dar showzinho, vai pra lá. Aqui não. Ué, não, oxi. Ó, oh, fica aí falando só. Ah, não, você fica aí falando só. Fica aí falando só. Que é melhor. Eu vou ficar ouvindo essa bobinha toda aí? Eu não. Meu ouvido não é pinico. Mas é. Você tá falando um bocado de besteira? Ó, oh, tchau, tchau, tchau, tchau. Aliás, não é eu que tem que sair, não. É você que tem que sair, você tá no lugar errado.